Salvador, boa tarde, 6326, 2 milhas de stem, baixado pra lá. Continua 6326, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Vai, guarda. Olimpo 01, visual contraste na final de 5 milhas de pressão no zero. Afirmativo, visual coronal, 5 milhas de pressão no zero. Reporte no através do mesmo, Olimpo 01. Parado através, 01. O Gol no 966, solo 36, libere direito, chame solo 121, decimal 9. 219, lá. Salvador, boa, boa, nós nem ali, Bruno. Bruno, nós nem ali, chega de Alfa, reporte antes para direto. Alfa, reporte antes para direto. 099, chefe 30 pontos. Baixou, travou, ele pôs no 0, né? 326. Olimpo 01, passou outra vez, 09, na final do 9. Olimpo 01, autorizado a girar base, reporte final, que estão no 0. Autorizado a girar base, reporte final, 01. Hoje não é 01, para o saque, 90 agora, para o convite de base, 7 minutos, para a apresentação. 42, fica minha linha, espera, 1895, aí o time 12, confirma o PLD? Confirma, 90 a bordo. Tinha ponto de pena da. Não, já não, torre, 1293. Siga via direto para o Porta 9. Direto para o Porta 9, sua 966. Salto no zero, baixado e travado, Olimpo 01. Olimpo 01, na guarda pista livre. Tira a aproximação, guarda pista livre, 01. Alexandre 6326, solo 39, libere primeira direita, chame solo no 21, decimal 9. 29. Torre Azul 4196, tá estabilizado no GLS. Formará sem marcha travada. Azul 4196, reporte no stand. Será. Paulo, boa tarde, minha 3, 2, 1, boa tarde, Chanel, siga via Alfa, Juliette, portão 1. Alfa, Juliette, portão 1. Gente, mantenha o ponto de espera, Chanel 6142. Passando externo, azul 4196. Ciente, aguarde pista livre, o azul 4196. Guardará, azul 4196. 041-96, autorizado pouso pistão na 0, vento 170 graus, 109, cheque transposto. Baixar, travado, pouso autorizado, pouso 41-96. Olímpico 01, tocou em remeter ao 41, curva à esquerda, reporte pé nos ventos, pistão na 0. Esquerda, reporte pé nos ventos, Olímpico 01. Sinal 142, autorizado alinhar e manter cabeceira no zero. Alinhe e mantém cabeceira no zero, é 142, confirmando. O azul 4116, solo 42, libere direito, chame solo 12 no decimal 9. Demais, libera na direita, azul 416. Salvador, boa tarde, eu vou 9075. Vende na informação novembro, Farilhão. Vou 9075, Farilhão, boa tarde. Vou 9075, só um minuto, ainda não está situando. Aquilo que vai ser a Tracaíru, só um minuto, copo na mente. Fortuna no meio, sala, livrou. Salvador, educação 41 no meu chega via Alfa, Juliette, portão 8. Alfa, Juliette, portão 8, educação no meio. Só em recepe 5626, estabilizado, LS. Recepe 5626, continua a aproximação, aguarde a televisão de pouso. Veste, Luiz, isso aí. Fizeram 1.500 pés para o vento, tá visual para o tráfego na forma da UNAZER. Olímpico 01, no reporte no través do tráfego da final UNAZER. Preparado. O Chiné 6142, decolado aos 44, chame controle de 129, decimal 45. 145, controle, obrigado, chame controle. O trip 5626, autorizado pouso, pistão da 0, vento 170 graus, 119, cheque 30 pouso. Baixou e travou. Passando o tráfego na final da 1-0, ele pegou. Tinha como número 2, reporte na final 1-0, Nico 01. Na final 01. Quilômetro Oscar. Pronto para quilômetro Oscar. Autorizado Cairu na 1000 pés, decolando da pista 1-7, primeira curva direita. Controle 1-29, decimal 45, transporte padrão. Quilômetro Oscar, chame a torre para acionamento. Informar o PB, ajuste-me 12. Ok, 10 então, a bola de chama a torre para acionamento, bom voo. PG 07, precisa? É só pouso direto no Graia quando precisa. PG 07, está visual com a aeronave na final, pistão no zero? Afirmativo. Aguarde. Visual com a aeronave no, na final da 1-0, Guardião 07. E eu, vai aguardar a passagem do P3 na final 1-0? ou se achar melhor, pode prosseguir com a BC-135, aguardando pra, após a passagem do tráfego, prosseguir pela pista. Você vai manter a posição, aguardando. Ok, logo após a passagem do P3, será autorizado direto, Greg. Certo. 5626, 46, no solo, direito em 29. 129075, prossiga. Ainda não, confirma o horário, por gentileza, estou verificando, procurando aqui no sistema, ainda não encontrei, confirma o horário. Ah, agora que tu falou, eu olhei que é o 05, eu pensei que era o 00. 1805, não é isso? É, eu que me enganei aqui, eu estava achando que estava aqui, então já tinha no sistema. Mas assim que puder, nós estamos na escuta aqui, com a Dael. Ok, dentro de mais 2 minutos eu vou chegar aqui no sistema e deixar um pacote. Eu preciso ver aquilo para a parte 3, já tem testar o navegador. Guardião 07. Quilo, parte 3. Quilo, parte 3, beleza. Olímpio 01, tô com a RMTOS 49, curva esquerda, repote pena do vento, pistola 0. Esquerda, repote a pena do vento, Olímpio 01. Olímpio 07, o solo 49, frequência livre. Romeo, autorizado em ingresso pista 17, repote quando alinhado pronto. Olímpio 01, tá na perna do vento, bem quieto, pés. Olímpio 01, autorizado, girar de base, reporte final, pistola 0. Pistola final, 0. 967, ó, boa tarde. Olimpo 01, autorizado ataque remitido a pistão na 0, vento 140 graus, 099. Sala OS com centro Recife, sala para voo e o último plano que foi enviado foi de ontem. Salvador, Ilhéus. De hoje não tem nada. Ok, vou verificar com a companhia. Obrigado. Ok, Espanha. Vou mandar mensagem para o copia. Prossiga na escuta. Cruzado para o Galeão, nível 360. Escola da pista 10, saída da El, após da Elida, após Bridge. O Bridge intercepta conforme Zulu 10, chega até SMAP e após conforme rota. Controle 129.45, transponder 5154. Galeão 360, após Zulu 10 e SMAP, da Elida Bridge, a saída 2945-5154, transponder 967. 967, confirmando controle 2945-129.45 e o transponder 5154. Sim, para o pushback, só 2945-5154, vai chamar, obrigado. Eu libero 1 no topo RMT 14, cruzei esquerda, repartir pela 200, pistola 0. Aqui, eu vou fazer o meu, Oscar, decolar para o 55, chame controle 129.45. Semana no 2945, quilômetro Oscar. Na tela do vento, 1500 pés, Olimpo 01. Olimpo 01, autorizado, direto base, reporte final, pistão no 0, baixar travado. Para na final do 0, baixar travado, Olimpo 01. cheio ali. A companhia informa, o DOS informou que o plano foi enviado às 1:25 Zulu. Você está até estranhando o sistema, até o sistema entrando em contato com a CQMA para ver isso. Ok, vou verificar aqui, só um minutinho. Confirma o horário que foi enviado para? 1:25 Zulu. De hoje? Exato. Da sala Salvador, sabe informar para onde? Ah, eu não sei. Tá legal, tudo bem, vou verificar. Pra onde ele tá? Ok, vou verificar. Porque a GSL era 059, não bateu no 325. GSL 059, vou verificar, só um minutinho. Salvador é o Goma 097, boa tarde, vai passar o marcador externo, está embaixo travado, visual Goma 0. O Goma 097, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Consegue aguardar a autorização de pouso, Goma 097. Limpo 01, tocou RMTL 59, curva direita. Eu poderia confirmar para o Limpo 01, curva direita, pela linha do continente? Afirmo, Limpo 01, curva direita, pela linha do continente. Afirmativo, direita, linha do continente, Limpo 01. Sete para pushback e acionamento, sala de escopo está pronto na posição 2. Autorizado de acionamento, 967 para ataque. Autorizado de ataque, 967. 090, Goma 097. Centro 4, autorizado Aracaju, nível 230. Escola da pista 10, ainda Puca, Gema, após Gema direto. Controle 129 decimal 45. Transponda 51, transponda 5160. 097, Sola 02, libere primeiro direito, Sola 129. Direito 209, Olímpio 07. Olímpio 01, autorizado de base, reporte final, pistola 0. Fizeram base, passando no final do zero de pista. Siga o aqui, vai. Bruno 097, siga via Alfa. Não, 20 roubado. Juliette, portão 1 na 0. Alfa, Juliette no 0. Em Salvador, mais uma vez, boa tarde. Eu tô passando na VBEC Mike, através de Paripe e Gambeiro Rotatório. Mandei aqui Mike, reporte de terceira milha, pistão no 7. Olá, Mike. Chegou 1967, está com autonomia de 348, 179, alternado será campeão. Bruno 967, siga via Índia no ponto de espera 1895, ajuste 1002, bom voo. 1002, 1895, Índia, chama agora 967, obrigado. Olímpio 01, autorizado para remitir a pistola 0, vento 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Autorizado para remitir a pistola 0, 0, 0. Boa tarde, 1967, com a espera da 1, 0, 0, pronto. 1967, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, 967. Gol no 967, está autorizado a alinhar e manter a cabeceira no zero. Ali manter no zero, 967, gol. Assim que receber o tichão pra cópia. 3 do litoral Olimpo 09. November Yankee Mike, pouso autorizado, pistão 17, vento 170 graus, 19. Autorizado, pouso 17, November Yankee Mike. Gol 1967, livre decolagem pista 10, vento 160 graus, 19. Autorizado, decolagem da pista 10, gol 1967. Gol 1967 decolado 09, chame controle 129 decimal 45. 2945, 1967. Olimpo 01, no torno do Gerard Bates, reporte final para o Sono Zé. Autorizado, já vou à base, para o final do 0, Olimpo 01. Solo uso no zero, autorizado backtrack e reporte livrando a pista. Para Ilhéus, nível 240, decolagem da pista 10, saída da EL, após lida direto. Controle 129, decimal 45, responda 5402. Autorizado Ilhéus 240, decolagem 10, da EL, lida Ilhéus, 1245, 5402, responda 6327. Correto, 6327, para pushback sanamento. Tomara, 6327. Gol 9075, só próximo para o pushback acionamento, tá no 4. 884 ao solo, voltando? 4. Não, deixa pra lá, está. tava aí, pronto, assim, ó, iniciou o push response. Solo Gol 9075, pronto para o push. É, seu número 2 no setor. Aguarde um instante, 9075. Aguardando, obrigado. Solo Salvador, boa tarde, Azul 4065, sente minha informação, November. Azul 4065 para Campinas, 1 minuto 4. Aguardando. Felipe, chamou cópia? Felipe, 52 patrona? Chamou, chamou cópia. Vitória da Conquista, nível 200, decola da pista 10, sai da arbora após a arbora direto. Controle 129, decimal 45, transponder 5170. Os patrões confirmando 5170, achando para pushback acionamento. Pronto para a cópia, 4065. Autorizado Campinas, nível 340, decola da pista 10, saída da El, após Leda e após Brígido, interceptando quando o Luno 6 e segue conforme a ordem do plano. Controle 129, decimal 45, transponder 51, 51. Autorizado Campinas, 340, decola da 10, saída da El, Leda, Brígido, após interceptar pelo Luno 6, após conforme a ordem do plano de voo. Controle 129, decimal 45, transponder 5151, azul 4065. 4465, sim, para o pushback, seu nome. Tá bom. Olimpo 01, tocou e arremeteu aos 1-4, curva esquerda para interceptar a perna do vento, reporte através do norte da torre. Esquerda para interceptar através do norte, 01. Recorde não após a nave da companhia de Flávia, retaguarda inicia, o gol 9075. Posição 1-0, vento 1-50 graus, 1-0-9, check 30 pulso. É, ainda não está baixado não. Gente, azul 4462. Autorizado táxi 1012 no ponto de espera 295. Gente, autorizado táxi no ponto de espera 295, Labu. Confirma a nave, chama ator? Azul 4462, abaixado e travado. Cliente, óbvio 4462, sempre de pulso, que são 0049. Depois está 0449. Gol 884. Gol 884, mantém ponto zero. Mantém. Olimpo 01 para 10 norte. Mantenha a perna do vento, aguarde para girar a base, Olimpo 01. Ativamos a perna do vento, aguarde para girar a base, 01. O gol 1884, autorizado a alinhar e manter cabeceira no zero. Ali mantém 84. O azul 4462, solo 17, libere primeiro direito, chame solo 121.9. 219, 4462. Olimpo 01, curva direita, proa da rotatória e aguarde instruções. Te direita por causa da rotatória, 01. Solo Salvador, azul 4. Boa tarde, Vitão. Para o táxi, 85 a bordo, até na Salvador com 2 horas e 50 autonomia. Direita, ponto espera 895, obrigado, 0075. O azul 4462, livrou. Reporte antes 4462. Gol 1884, decolado ao 19, chame controle 129, decimal 45. 2945, gol 1885. Torre Salvador, boa tarde, está 3154, estabilizado, final ILS 10, baixada e travada. Está 3154, livre pouso, pistão na 0, vento 1140 graus, 199. Autorizado, pouso, pistão na 0, está 3154. Juliette, azul 4432. Portão 3. Obrigado. Para o táxi, trip 5241, PAB 31, 4 horas e 30 de autonomia, alternando Montes Claros. 5241, livre táxi, pátio, Índia, ponto de espera 1895, vai observar o azul ingressando agora para o pátio principal. Pátio, Índia, Alfa, atenta tráfico do azul, torre 1995, trip 5241. Solo Salvador, o azul 4065, gate 8 para pushback acionamento. Autorizado, chama o táxi. 8, autorizado, chama o táxi 4065. Está no ponto de espera, pronto. 1975, mantém o ponto de espera. Sim, mantendo. Torre, Ocean Air 63, zona 4, 3 milhas de espera, baixado, checado. O gol 9075, após o tanque, está autorizado ali, manter o cabeceiro no zero. Após o pouso do Dali, mantendo o zero, gol 9075. Puxa na M6314, continua a aproximação, agora a pista livre. Vai continuar a aproximação, agora a pista livre, a gente está a 2 minutos de distância. Ciente, Puxa na M6315. Mantenha ponto de espera agora. Mantenha ponto de espera, agora 0075. Confirme para o solo. Tá 3154, no solo 22, direito 29. Direito 1219, 3154. Ação externa, chanel 6314. Pista livre, vento 1.40 graus, 1.09, Oxenay 63, 1.4, pouso autorizado. Ok, pouso autorizado, pode falar o vento mais uma vez, senhor? 1.40 graus, 1.09. Ok, livre pouso, Oxenay 63, 1.4. 1.09.45 e o transponder 5.177. Livre, perna do vento, aguarda para girar base 1.0. Aguarda na perna do vento, aguarda para girar base 1.0. O 9.075 após o tráfego na final no 0 ali, mano. Faz o tráfego na final ali e mantenha no zero, igual 9075. Está copiado, 5177, quarta bota, bata, livre acionamento para o táxi de decolagem, baixo matou 1895, Bravo, Vitor Tango, ajuste no 012. Negativo, 241, quanto espera pronto, mas não chamou. Fala, senhor. 895, ajuste no 098. Solo Salvador, Xané 6327, pushback, acionamento 01. Vai aguardar, 6327. Vai aguardar, 6327. Guarde 1012. Juliette, está 3154. Pois o azul, Juliette, portão 5. Pois o azul, prossegue Juliette, portão 5, está 3154. Xené 63, 1.4, solo 2.4, libera direitinho, solo 1.2, 1.9. Direito 2.9, obrigado. Chama essa 9, melhor autorização. 63, 1.4, táxi via Alfa, reporte ao seu jet. Via Alfa, reporte ao seu jet, 63, 1.4. Solo Salvador, Xené 63, 2, 1, autorização Brasília. 1.0, vento 1.50 graus, 0.91. Autorizado, decolagem, dá 1.0, voa 9.075. Você faz o pôr de pisaruto? Aguarde para ser a base, ele esperou. Ativo, guardando. O trip 5241 está autorizado a alinhar e manter cabeceiro no zero. Azul 4065, mantém pode estar. Ok, pode. Polícia 01, autorizado, gerar base, Bravo Espetango, Livre Táxi, reporte para ingresso, questão no 7. Gol 9075, decolado aos 27, chame controle 129, decimal 45. 129.45, gol 9075. Eu acho que é a minha 3, eu não posso. contato é meu. Trip 5241, autorizada a decolagem 190 graus 099. O Bravo Vitor Tango, livre ingresso, reporte quando alinhado, pronto, cabeceira 17. Salvador, 1000 pés, 17 direito, corredor a Chester, permitindo em Veracruz. Controle 129-45, transponda 545, Veracruz. 129-45, trip 5241. 01, no final da 0, baixa pra lá. 4, 2 a bordo, 2 a bordo, 1012, 895, ajuste. Agora, 1012, braço Luiz, bom voo atrás. Bom voo, muito boa tarde. 35.700, da informação November, 170 para a casa. E aguarda a cópia, o ajuste 1012. 1012, confirma a nossa prova do saída. Puca. Salvador, chama 6327. Prossiga. Teria alguma previsão, por gentileza? Diz que tem livre acionamento, chama pronto para o táxi. Pronto para o push? Afirmo completamente. Está autorizado, chama táxi. Está autorizado o pushback e o acionamento, chamará para o táxi 6327. Washington 6321, pronto cópia. Copa 6320. Salvador, Brasília, 320, Peugeot 17, decola pista 10, curva à direita. Aí da Arbor Transal Alerta, controle 129, 145, transponder 5412, do Oceania 6321. Autorizado 320 para Brasília, Peugeot 17, decola curva à direita, saída Arbor, transição Alerta. 2945 ao controle, 5412 ao transponder, chama 6321. 612, chame pronto, 6321. Mara. Autorizado a decolagem, Bravo Vitor Tango, vento 150 graus, 079. Vitor Tango, após decolagem, está restrito ao nível 040. Afirma azul 40 mesmo, não quero 1-0. Olímpio 01, tocou a remeter ao 31, curva esquerda, reporte através do norte da torre. Esquerda, reportar através do norte da torre, informa que é pouso ou final. Ciente, Olímpio 01. O Bravo Vitor Tango, decolado aos 32, chame controle 129.45. 129-45, Bianco Luiz, que é autorizado táxi, chamo para ingresso pistão no 7. Olimpo 01 através do Norte. Gente, Olimpo 01, aguarde para gerar base. Guardando 01. O azul 4065 tem livre decolagem, pistão 1-0, vento 1-40 graus, 1-09. Iniciando azul 4065. Olimpo 01, autorizado Gerais Base, reporte final, pistão no 0. Autorizado Gerais Base, pro Paraná final, pistão no 0. O azul 4065, decolado aos 35, chama o controle 129, decimal 400. 2945, azul 69, ativo, 4065. Salvador, boa tarde, bom 9-6-6, informação, paciente do autismo, autorização para Campina Grande. Paracota, M12, 9-6-6. M12, para Paracota. Hoje na 6-3-2-7, mantenha o ponto de espera.